Banda 007. Procura em páginas amarelas.

quero ser feliz. Banda Kene. Apaixonada, foi você quem escolheu, foi você quem perdeu, me perdeu. ficou apaixonada. Foi você quem escolheu, foi você quem perdeu. Ser homem de momento e ainda não, ainda mais.

eu separei recentemente. De paixão eu tô doente, será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som, mas enquanto ele não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool, com o som do carro no talo. Manda multa que eu vou pagar, mas enquanto ele não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Banda Sexy Batidão. Destino, amor que vive, amor que ama.

Você

Júnior Pinheiro e DJ Júnior Show. O Laboratório do Sucesso. Ah, Oxente.